Bem-vindos todos vocês que têm ouvidos ao episódio de número 22 do OrionCast. E o nosso tema hoje será continuações. Vamos falar das continuações que a gente mais espera aí para ser lançadas, das que foram anunciadas. E também vamos falar desse negócio de continuação, né? Vamos discutir um pouquinho se é bom, se é ruim, o que é bom, o que é ruim. Apresentando a nossa tripulação de hoje, temos aqui Hyde, Homem Mal, Mr. Bubbles, Cetista e esse que vos fala, Lula Molusco. Bom, galera, então mandando um salve para todo mundo e agradecendo o nosso recorde de posts no mural. Quebramos o recorde, que era o God of War. Então, acho que esse foi o cast do Bioshock passado, teve mais posts. Então, agradecendo aqui, vamos passar rapidinho pela galera, que bastante gente. Agradecendo Reaper, Diveríssimo, General J, Sonista 666, Kiske 13. Olha só, um atrás do outro, hein? Kiske 13 e Sonista 666. Significa alguma coisa? Tia Gons, Diego Veríssimo, Rafael GTX, Sucesso, Shoichi, Second Bad Guy, Hunter, Mimito, Luigi Oliver, cara. Será que tem influência do Luigi do Mario? Provavelmente, né? E tem outro aqui que tem um nome engraçado, cara. Esse eu gostei. O nick que eu mais gostei. Will Kill Bill. Achei bem engraçado. Enogueira Jr., Leonardo Henrique, Big Smoke, Eabstar, Matheus Lol, Holdren, Afrois, Gogita, XBR Oliveira e Abstrus. Ufa, acabou. Será que valeu, esquecemos, galera, alguém? Porque... Será que... Ó, se a gente esqueceu, tá, lembra, mas ó... Tá ficando. Se continuar assim, o salve vai levar a metade do cast, mas tomara que continue. Todo cast a gente esquece alguém... É clichê já. Virou um clichê. Boa. E também outra coisa que virou um clichê é seguir a gente no Twitter. Então mantenham esse clichê. Sigam a gente no Twitter. O pessoal também que perguntou do livro, do Bioshock, tem aqui no Brasil. É, não é muito baratinho, não é muito fácil de achar, mas o Cetista até respondeu, mas para reforçar, o nome do livro é Quem é John Galt, da mesma autora, da Ayn Rand. É a tradução do Atlas Shrugged para o Brasil. Quem ficou interessado no livro pode procurar com esse nome que vai ter o livro em português. E os nossos amigos que estiveram na Anime Friends, o que podemos falar? É, nós estivemos. Estivemos lá. Nós estivemos. Fomos, vimos e vencemos. Quem esteve lá, o Hyde? Quem esteve? Eu estive lá. Você esteve lá. Cetice esteve lá. Homem Mal esteve lá. É, junto com a Electra e o Reaper, que também estiveram lá. Jogamos Rock Band, ganhamos. Ah, outra coisa que o pessoal perguntou foram dos nossos apelidos, né? O Cetista não tá aqui pra responder o dele, mas e vocês? Vamos lá. O meu acho que ninguém nem precisa, né? É um pouquinho Mr. óbvio, Mr. Bubbles. Né? É. E o Hyde? Por que Hyde? Então, o meu eu peguei ele da história do Magic e o Monstro, né? Tem o Mr. Hyde lá, que é o monstro. E também por causa de um vocalista da banda Lark in Cell, uma banda japonesa que eu gosto bastante, chama Hyde também. Legal. Bom, agora Lula Molusco, eu tô curioso pra saber por quê. Curioso, é simples, porque eu sou super fã do desenho do Bob Esponja. Ah, quem não é, né? Quem não é? Lula Molusco é um cara mais legal ainda. Não, o Lula Molusco, ele é sempre sacaneado, né, pelo Bob Esponja. Putz, eu acho muito engraçado. Ele toca corneta, né? Nossa, sensacional. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Continuem comentando. Não esqueçam de postar no mural pra reclamar, pra xingar, pra dar opiniões construtivas sempre, pra que a gente possa melhorar. E é isso, vamos para o nosso cast. Sensacional. Bom, galera, e depois do salve, começando o nosso tema de hoje, vamos falar de continuações. E aí, bom, cada um aqui tem uma continuação que está esperando muito, aquele jogo que está gerando uma angústia dentro de cada componente do OrionCast. Vamos começar com Homem Mal. Homem Mal, qual aquele jogo que causa angústia de espera em você nesse momento? Nossa, começaram logo comigo, logo pra fazer heresia. É, porque você é malvado, então a gente pensou, se você não for chamado primeiro, você vai bater na gente. Cara, um cara mal sente angústia, assim, sente, ai, não chega aquele dia. Ele sente, mas ele não confessa. Pergunta pro Chuck Norris, né? Mas pelo menos é pro FPS. E aí, qual pro FPS? Então, vamos lá, vou começar agora já mandando feio. O que, que eu tô esperando de continuação bastante é Halo Reach. Puta, Halo Reach, cara. Mesmo sem o Master Chief? Mesmo sem o Master Chief. Mas não, tem, não tinha. O Master Chief, ele não fazia parte do esquadrão lá do Reach? Não. Ah, achei que ele fazia. Não. Quando chegar a sua lá, você pode mandar bala. Na minha, deixei eu quieto. Desculpa, desculpa. Não posso mexer então, com então, por quê? Porque Halo Reach. Por que Halo Reach? Agora vem a blasfêmia, bota a musiquinha do Enéas. Halo, pra mim, é o Star Wars da nova era. Nossa. Star Wars, todo mundo odeia os filmes, mas adora o universo. Eu gosto dos filmes. Os três primeiros filmes a gente odeia. Mas os três... Não. Sim, o quê? Você não gosta dos clássicos? Que blasfêmia! Não. Não. Episódios 1, 2 e 3. Os três primeiros, entendeu? Peraí, você gosta? Pega. Eu não entendi. É a mesma coisa... Esclarecer isso. Vamos esclarecer isso. Você não gosta dos antigos ou você não gosta dos novos? Gosto dos novos. Eu falo os três primeiros porque são os três primeiros episódios. Perfeito. A gente pode voltar pro jogo agora? Desculpa. É, vamos esclarecer isso. Homem mal, você comparou Halo a Star Wars? Exatamente. Mas em qual sentido, razão ou circunstância? Cara, pega os fãs de Star Wars. Pega quem é fã de Star Wars mesmo. Você vai ver que o cara, ele se interessa muito mais pelo universo do que pelos filmes. É a mesma coisa o Halo. Os jogos não são tão bons. Mas o universo, o Halo, ele é muito, muito, muito complexo e muito legal. Mas dentro do Reach, então, onde que cai a história do Reach dentro do universo de Halo? Cara, o que que é interessante no Reach pra mim? Todo mundo sabe, todo mundo que jogou Halo 1 ou 2 ou 3, sabe o que que aconteceu em Reach. Que o planeta foi destruído, todos os outros Spartans morreram, só sobrou o Master Chief que tava capando o gato. Não, meu, quem jogou o jogo, cara? Quem jogou um? Todo mundo sabe que Reach morreu todo mundo. Aham. Uhum. Por que então, que o Master eles Chief são a única nave lá, eles, é. Então, ele é um herói. Que, ó, Reach lá, Reach explodiu, o Master Chief tava capando o gato ali na hora e não morreu. Tava saindo fora, tava fazendo rolê. Aham. Uhum. Então, qual que é o meu hype do Reach? Como eles vão contar essa história de uma forma que seja interessante pro jogador, sendo que todo mundo já sabe o que aconteceu. O evento de Reach, ele é muito explorado, tanto no... Que, assim, ele é exatamente... Vai, ele é 5 segundos antes de Halo 1. Então, cara, é um evento que todo mundo sabe o que aconteceu. Todo mundo sabe que morreu todo mundo, que lascou todo mundo, que só sobrou o Master Chief. Então, eles estão prometendo pra gente ter uma história mais dramática, mais ligada aos personagens, que eles vão contar essa história que todo mundo sabe de uma forma que vai surpreender todo mundo. Então, por isso que igual eu falo eles que... Igual eles prometeram em Star Wars Episódio 3, que todo mundo sabia que o Anakin ia virar o Darth Vader, só que... É verdade. Então, é aí que tá, todo mundo sabia, mas, cara, todo mundo tinha uma visão diferente da cena. Ah, isso é verdade, é. Isso, todo isso. Mundo tinha uma versão diferente da cena. Poxa, a hora que desce o capacete lá, meu, tipo, aquilo ali... Estava na mente das pessoas, cada um imaginava como aquilo ia acontecer. Acho que ninguém imaginava ele gritando aquele. É, ninguém imaginava ele gritando não lá, porque aquilo foi muito, muito ridículo, né? Não! Cada um esperava de um jeito e ninguém imaginava que era o que seria igual ao filme. Não, mas assim, mas o legal disso do Reach, que é uma coisa que eu nunca detalhei muito a história, assim, o Homem Mal, ele me emprestou uma HQ do Halo, que tá comigo já há uns 2 anos, que eu tenho que devolver pra ele. Ah, tá com você, eu achei que tava comigo, cara, ainda bem, putz, que alívio. Eu vou confessar que eu já li os 4 livros que foram escritos sobre Halo. Cara, existem livros sobre ele? Existem 4 livros, cara. Cara, eu já ouvi falar que são bons. São bons, são muito, muito bons. O livro que fala... mais ou menos, que ele inicia a história de Reach, chama The Fall of Reach. Esse livro eu ainda não achei ele em português. Para mim que não conheço o universo de Halo, o que, que seria esse Reach? Reach é, é a maior colônia humana fora da Terra. E é também o centro de operações do exército do mundo. Do exército das Nações Unidas. É da hora. Mas é do mundo. Então, é engraçado a expressão, né? Parece aquelas coisas da Sarcerã, não é? Comandante da Galáxia. Parece aquelas coisas do Dr. Evil lá, né? Então, vai lá, volta pra você. Que não conhece, e já que não conhece, só atravessar bem rapidão, cara. O Covenant está procurando uma saída para a praga que segue eles, e eles descobrem que essa saída está na Terra. Eles vêm atacando colônia por colônia da Terra para achar a localização do nosso planeta. Então eles vão destruindo colônia por colônia até chegar na maior colônia, que é Reach. Entende? Aí dá a treta lá, quebra o pau, tira para todo lado, e Reach cai, como chama o livro, Fall of the Reach. E os Spartans que estão lá, morre todo mundo. Então, são aqueles soldados iguais. São aqueles soldados iguais ao Chief. Engraçado. É legal, não, são menos. Ah, tá. É legal, eu até dou a dica do primeiro livro, que é esse Fall of the Reach, pessoal, quem quer conhecer um pouquinho mais do universo, porque ele conta desde a seleção dos Spartans até a morte deles. Conta todo esse processo, até quando o Master Chief era menino, tanto que é até engraçado, no trailer de Halo 3 mostra ele lá e uma menina conversando deitado na grama, eles já estão ali naquela época fazendo parte do programa Spartan, etc, etc, etc. Então, resumindo, Reach é meu hype aí, porque eu quero saber como é que eles vão contar uma história que todo mundo sabe no final, sem fazer os Spartans gritar não no final. Bacana, eu não tinha hype, assim, fiquei com hypezinho, assim, curioso pra saber como vão contar a história mesmo. Porque eu acho que o legal disso é que foi a primeira vez que eu vi alguém focar a história do Halo e não o gameplay. Porque toda vez que eu leio review ou que eu vejo pessoas falando do Halo, eu falo que do gameplay, do multiplayer, que foi inovador na época, foi um dos melhores multiplayers no Xbox One, aquela coisa toda. Agora, mas é por isso que eu falo que Halo é Star Wars, cara. Halo é nota 7, cara. Entendi. O importante é a história. O jogo é nota 7, mas a história é muito boa. E assim, outra coisa que me dá um hype também, o ODST. O ADST que passa ali, paralelo ao Halo 2, é muito bom. É outro jogo. É bom mesmo, eu joguei também esse game. Muito bom a história, a forma como é contada é bem bacana mesmo. Então, é outro game focado mais na história do que no gameplay. O gameplay tá ali, é o que todo mundo quer, que todo mundo joga, multiplayer lá, arrebenta. Os caras não tem que mudar muita coisa. Mas só assim, ajustes aqui ali, e aí capricha na história. A história de 1, 2 e do 1, 2 e 3 é legal, mas a história de ODST é muito melhor. É bem mais legal, também achei. Eu joguei os 3 e joguei o ODST também, então também achei o ODST melhor. Acho que o Reach vai ser aí nesse mesmo patamar para melhor de história. Ah, legal, então, cara. Eu também não tava com hype muito alto pro Halo Reach, mas agora tô com hypezinho sim, cara. Legal, legal. Recomendo de novo Halo Fall of Reach. O livro. A leitura, o livro, sim. Então o hype chegou até Raptor. E se chegou até Raptor, Mr. Bubbles, você que é habitante de Raptor, qual é o seu hype? Que não é mais Halo Reach. O que eu tô mais esperando mesmo pra esse ano, não mais, mas um dos mais, é o Marvel vs. Capcom 3, que na verdade não vai chegar esse ano, vai chegar só em 2011, né? Só que tá começando a pipocar muito vídeo na internet, muita imagem dele, assim, estão começando a mostrar os novos personagens. E ele tá um jogo muito legal, parecendo que tá muito bem feito. Ele tá sendo feito com a engine do Street Fighter 4, né? Que é aquela 2.5D, que é com personagens 3D, só que com a jogabilidade 2D. Vai ser aquela festa de sempre, né? Quem joga Marvel vs. Capcom sabe que é o melhor crossover que tem. E, nossa, eu tô aqui em frente já. Hoje foi confirmado na data dessa gravação aqui que vai ter a Materazzo do Okami, cara. É o que eu ia falar. Que animal. O Thor, né? A Materazzo e o Thor. O Thor, eu não sou muito chegado nesse universo aí de quadrinhos, mas, pô, muito louco. Vai ter muito personagem, cara. Ah, o Materazzo deve ser muito bom, cara. Esse game é bom. Ele não é game de Office Boy, hein? Eu tô embasbacado com o que eu vi na E3 e o que eu já vi de vídeo na internet. Cara, só de pensar que vai dar pra jogar com o Wesker, com o Chris, com o Dante, É, eu achei, cara, o meu cast, os meus favoritos da Capcom, eu acho que vão estar lá. E, nossa, adorei os vídeos de gameplay que eu vi, 3 contra 3. Acho que vai ser um dos jogos, se não o jogo de luta mais completo da geração. Eu acho legal a jogabilidade disso, porque são personagens de jogos tão diferentes, né? Eles são tão diferentes, e pra unir isso tudo num jogo só, fica bem legal, né? É um desafio, né? E é um desafio pra Capcom, né? Cara, mas eu achei espetacular, assim, os especiais que eu vi, por exemplo, o Dante é um animal, cara. É absurdo o que o Dante faz. O Chris, eu achei sensacional, porque, por exemplo, o Chris, ele, que é o Chris do Resident Evil 5, né? Estão usando o modelo do Resident Evil 5. Eu não vi o Wesker ainda, mas eu acho que o Wesker vai ficar espetacular. Tem um especial dele que é muito engraçado. Ele usa praticamente todas as armas do jogo. Ele começa a sequência, ele dá uma facada. É no especial, dá uma facada no cara, tira a pistola, dá um tiro, aí tira a metralhadora, dá uma rajada, tira a 12, dá um tiro, tira a Magnum, dá um tiro e por último lança foguete e dá um tiro. Cara, é espetacular a sequência. Eu falo assim, ah, mas que especial esse cara pode ter? Eles se mantêm, assim, artisticamente fiéis ao jogo, mas espalhafatosos como o universo de Marvel vs. Capcom é. Aí tem o Frank West nesse? Olha, eu não vi, eles não tinham todos os personagens prontos. As entrevistas que eu vi na época, né, da E3, eu vi bastante vídeo do jogo, falava que os personagens que estavam mais próximos do que iam ser nas versões finais eram o Deadpool, do lado da Marvel, e o Iron Man, que estava muito veloz, eles queriam até dar uma ajustada nisso, e o Dante. O Dante, todo mundo que jogou com o Dante falou que, o pessoal que testou, assim, eu li depoimento, que é impossível ganhar de quem jogava com o Dante, mas ele está bem próximo do que é o final. Os outros ainda não. Eles falaram que, por exemplo, o pessoal de Resident Evil ainda não tinha todos os golpes. Tinha personagem da Capcom, não tinham todos de Resident Evil. É, da Marvel, Hulk não estava bem acabado. Então, quer dizer, vai demorar um tempo para ficar pronto. Mas o que eu vi ali, cara, achei uma coisa muito mais trabalhada até que o Street Fighter 4. Quantidade de personagens é maior. Quantidade de vai ser absurda a quantidade. Vai ter, no mínimo, eu chuto, no mínimo 60 personagens, vai ter. Chutando baixo. Ah, vai ter muita gente, cara. No meu caso, eu não sou tão chegado assim em jogo de luta. Eu comprei o Super Street Fighter 4 e tal. É, e eu já joguei, achei bem louco. Mas assim, não tem. Assim, tem o tweak de jogabilidade, né? Tem os especiais novos e tal. Aquela coisa toda que eles adicionam sempre. É, em jogos novos de luta. É, mas assim, além dos personagens novos, tem alguma coisa nova que você tá esperando no jogo? Ou é só mesmo os personagens? Tipo, algum outro gameplay ou alguma outra coisa especial que eles vão colocar? Não, novidade de gameplay, na verdade, ainda não mostraram nada, assim. Ele tá muito, muito parecido, assim, em gameplay tá muito parecido com o 2. Mas eles melhoraram as sequências de combo aéreo e dá pra quebrar também. Melhoraram muito, deixaram muito mais fácil a forma de fazer combo aéreo. Isso a gente não vai dar pra saber até pegar o jogo na mão, porque o pouco que a gente viu também não dá. E outra coisa, a gente não viu ninguém... normal jogando. A gente só viu beta tester que tá com o jogo faz tempo na mão. Então a gente só vê coisa absurda. Tem isso. É, sim. Mas vai ter muita coisa diferente. A gente vê Josh Wong jogando nesse nível. Assim, o que eu espero que nesse também os personagens da Capcom sejam melhores, cara. Porque no Marvel's Capcom 2 só domina a Marvel, os personagens da Marvel. Pode ver, você assistir campeonato de Marvel's Capcom 2, é Storm, a Sentinela e mais um, que geralmente é outro da Marvel. Tipo, eles ficam meio top, sabe, cara? Acho que talvez por eles terem esse universo mais maluco deles, não sei, tipo, os caras conseguem... Não, nesse tá mais... Tá melhor, mas também, cara, o Marvel vs. Capcom 2, de que ano que é? Eu não lembro aqui de cabeça, mas faz tempo. Lá pra 2000, Assim, o casting da Capcom cresceu muito nesse meio tempo. Então, tem muito mais personagens legais hoje. Cara, uma coisa que eu não imaginava, eu acho surreal ver os personagens do Resident Evil num jogo desse. Ah, não tem nada a ver, cara. Mas eu confirmaram a mulher do Devil May Cry também. Vai ter ela também, né? Nossa, cara, só a série e Devil May Cry Resident Evil. Tô especulando bastante que pode ter Beautiful Joe e até o Phoenix Wright. Espetáculo. Nossa, Phoenix Wright, cara. Ele vai negociar com o cara até a morte, né? Eu pensou, velho? O especial dele. Objection. Claro que é especulação, mas eu não duvido, porque é um jogo muito maluco, né? E o legal dele é isso, não se limitar. Se você for colocar Amaterasu aqui, já é uma ousadia. Depois do Amaterasu, cara... Colocar o Phoenix Wright, o Professor Layton, né? E o Norimaru. O Norimaru vai ter, lembra do Norimaru? Me lembro do Norimaru. Eu não sei se eles vão colocar o Norimaru ou não, mas eles sempre colocam um personagem escrotão, assim, pra dar uma zoada, né? Muito da hora. Eles colocam. Pode ver que no Street Fighter 4, o Super, agora tem o Rakan, né? Que é aquele oleoso lá que passa ali no corpo vermelhão. Eles sempre colocam um cara, assim, bem zoadão mesmo, pra descontrair. Eu acho legal. Ah, eu só compro se tiver o Scorpion. Ah, não vai ter, uma pena. Esse aí, ele não cedeu. Ó, os direitos autorais do Scorpion estão na mão dos mesmos caras que têm os direitos autorais do Metallica. Logo, não vai ter. É, já. Ó, eu espero, ansioso, antes de morrer, ainda ver um jogo de Street Fighter vs Mortal Kombat. Mas quem sabe? Tem certeza? Agora, como... Tem certeza eu quero, que você quer ver mesmo isso? Não é melhor manter a... Feito pela Capcom. Não, não feito pelo... É, não feito pela pela Midway, né? Não ela feito já pela é, Midway, né? Tá, não, cara, tem que ser feito ou pela Capcom ou pela outra que faz o Guilty Gear. Esqueci o nome de cabeça aqui. Ah, que também faz o... Mas resumindo, o BlazBlue. Tem que ser essa ou a Capcom... Arc ou essa da Arc System. Ou a Capcom ou Arc Systems. Uma das duas é quem tem competência pra fazer hoje em dia. A SNK tem o pé atrás. Mas... É porque a SNK já era, né, cara? Já inclusive, era. Lembra que teve o Capcom versus SNK e teve o SNK versus Capcom também. É o que foi isso, a versão do Capcom. Que foi o péssimo. Que foi a Capcom fez um e a SNK não, fez outro. Eu não gostei Capcom de nenhum dos dois, nem da Capcom nem da SNK. Ah. Cetista, confirme o seu hype para este ano. É, então, meu maior hype desse ano, e nem desse ano, né? São continuações. Sequências, da sequência. Mas eu fiquei entre dois. Eu fiquei entre o Batman novo e fiquei entre o Assassin's Creed novo. Que foram dois dos melhores jogos que eu joguei ano passado. E eu fiquei com Assassin's Creed. Porque o Batman, todo mundo meio já sabe o que esperar, mais ou menos, ambientação, essas coisas. O Assassin's Creed também, mas o Batman, ele não mostrou nenhuma dinâmica de gameplay novo que me animasse. O Assassin's Creed, só pra deixar claro, eu não joguei o Assassin's Creed 1. Não vou jogar, e todo mundo fala que é uma bosta, e review, eu já vi review, já vi, tipo, gameplays e tal, não me interessou. Quando saiu o Assassin's Creed 1, eu achei uma bosta e não quis jogar e não joguei. Só que aí lançou o Assassin's Creed 2, e todo mundo falou tão bem, foi uma coisa tão assim, eu tenho um amigo que ele gostou bastante do Assassin's Creed 1, né? E até que me impressionou, porque foi a única pessoa que eu achei que gostou do Assassin's Creed 1. E ele jogou, tipo, 30 horas do Assassin's Creed 1, assim. Pegou tudo que tinha que pegar, fez 1000G, né, de GameScore lá. E eu fiquei impressionado, né? Aí ele falou que ele tava esperando o 2 e que ele gostou bastante. Aí ele comprou o 2, jogou, gostou pra caramba. Aí ele falou, você quer emprestado? Aí eu falei, tá todo mundo falando tão bem, né, que eu não tinha nada pra jogar na época, não, vou pegar o Assassin's Creed 2. Cara, é muito, muito bom o Assassin's Creed 2. É animal, assim, um dos melhores jogos que eu já joguei. E foi até engraçado que o Homem Mal, um dia, ele entrou e ele me viu jogando Assassin's Creed 2 na live. Aí ele me mandou uma mensagem assim, pô, você tá querendo subir seu gamerscore tanto assim, cara? Tá jogando até Assassin's Creed 2? Tipo, até merda você tá jogando. Porra, chamou de tio Hilma, hein? Chamou de tio Hilma. Eu falei pra ele, e você jogando tio Hilma, que tá reclamando aí? Né? Aí eu tô falando pra ele desde essa época, pra ele jogar o Assassin's Creed 2, pra ver que é animal, que não é merda, não é tipo Assassin's Creed 1, né? Eu vou falar a história até, então primeiro eu vou falar um pouco do meu hype de história. História... Ô, cientista, só é legal falar que Assassin's Creed Brotherhood não é Assassin's Creed 3. Sim, então... Exatamente, o Assassin's Creed Brotherhood, o Assassin's Creed, a franquia Assassin's Creed é sobre um personagem chamado Desmond, que ele mora no, ele foi, então, eu vou dar um overview, um resuminho da história. O Desmond, ele foi sequestrado por uma companhia chamada Abstergo, e aí, o que eles fizeram com ele? Sequestraram isso no Assassin's Creed 1, e colocaram ele num... Numa banheira de gelo e roubaram o rim? Não, ainda não. Eles colocaram ele numa máquina chamada Animus, que essa máquina, ela... Animava. Gente, vocês estão com o Sérgio Malandro hoje? Vamos passar do momento Google liberado, vai. Não, então, ele, além de animado, né, pra complementando a piada muito engraçada do Raid, muito obrigado, Raid. Eu achei. Sensacional. o Animus, ele traz a sua consciência para um antepassado seu. E eles sequestraram o Desmond porque os antepassados do Desmond eram todos assassinos. E aí, o que essa companhia queria fazer? Pegar esses assassinos, essas pessoas, né, o tipo Desmond, que tem descendentes de assassinos, usar o Animus pra trazer eles, regredir a consciência deles pros assassinos passados, e aí quando ele voltar pro presente, ele vai ter todas as habilidades que os assassinos tiveram no passado. O nome disso é The Bleeding Effect, né, que é o plot de jogo de luta, hein, cara? Cara, isso aí eu assisti um filme do Jet Li que era muito parecido com isso, velho. Não, é o One, esse que tá falando. Isso são realidades paralelas. Ó. Ah, entendi. Aqui é o passado. Não, no fim do Assassin's Creed 1 você descobre disso, que você pegou as habilidades deles e tal, né? Beleza. Aí no Assassin's Creed 2, que é o que eu gostei, eu joguei mais, vem no dia presente, né, nos dias de hoje, tem a Abstergo, né, que são os Templários. E tem os assassinos, que é outra facção. Aí tem uma menina que ela se infiltrou como secretária de um dos caras da Abstergo lá, como um dos caras dos Templários. E ela livra o Desmond. Ela porque ele tá preso, né, lá, ele usando ânimos e tal. Ela solta ele e aí leva o Desmond pra uma mansão deles lá, que tem outro ânimos, que é um ânimos melhorado lá, o ânimos 2.1, que dá mais risadas, anima melhor. Cara, eu quero fazer, né, como eu não tive direito de fazer piadinha sem graça, eu quero fazer piadinha sem graça e mais perguntas sobre o ânimos. Não, peraí. Deixa eu só terminar o resumo rapidinho. Não, cara, só pra terminar de atrapalhar, ainda bem que a filha do Kratos morreu. Já pensou uma máquina dessa, pega um descendente dele? Nossa, que perigo. Ah, mas agora eu vou perguntar, o ânimos, ele é Prime? Porque o Optimus é Prime. Nossa, essa é a piada sem graça que vocês perguntam? Mano, eu achei que fala sério. Agora uma dúvida que eu tenho. O grupo dos caras se chama... Não, sério, o grupo... eles são um grupo dos assassinos, é isso? Tipo, o nome do grupo é assassinos. Assassinos contra a facção dos Templários. Que aí os Templários hoje em dia tem uma empresa chamada Abstergo, que é de tecnologia, entendeu? E os Templários não, eles são tipo underground, assim. Mas os assassinos, eles fazem o quê? Matam mesmo? Eles matam os Templários. Na verdade, eles cozinham hambúrguer, cara. Eles vendem bastante yakisoba na Paulista. O que o assassino vai fazer, né? Os assassinos vai lá comer o yakisoba do assassino, que é uma delícia. Não, agora assassino, deixa eu pôr meu fome. Deixa eu pôr meu ponto na mesa. O cara O cara faz parte de um grupo que se chama Assassinos. Porra, imagina o cara chegando na casa dele. Ô, amor, entrei num grupo novo hoje, tipo, Assassinos. Porra, Assassinos. O que vocês fazem lá? A gente mata pessoas, a gente abre a lista telefônica e escolhe alguém pra matar. Ah, cara, ó, não, desculpa. Você... Mas é melhor do que aquele filme lá que eles matam lá pela costura do pano, cara. Ah, o Wanted, né? O Procurado. Pode continuar com o Animus aí, que tô mais falando do... Ah, continua o Animus, depois eu comento sobre o que a gente viu no E3. Tá, então assim, aí os assassinos pegam o Desmond, trazem, e aí eles querem preparar o Desmond pra lutar contra os Templários, que sequestraram ele e tal. E aí o primeiro Assassin's Creed, eles trazem o Abstergo lá, os Templários, eles trazem o Desmond pra um assassino chamado Altair, que é um dos descendentes dele. Né, que aí acho que é 1100 e alguma coisa, 1200 e alguma coisa, é mais ou menos esse ano, né? E aí ele é um assassino chamado Altair. No Assassin's Creed 2, ele traz para um descendente do Altair, que são todos descendem, né? Então, o Altair, o Ezio, né, que é o novo assassino, ele descende do Altair e o Desmond descende de todos eles. É tipo o último descendente, né? O último pessoa viva. Né? Então, o segundo, eles trazem ele pra 1480, alguma coisa assim, né? Perto de 1500, assim. E o nome dele é um assassino italiano chamado Ezio de Firenze. La merda. Ezio de Firenze. E aí, tipo, ele é um assassino né? Ele faz parte de uma família de assassinos, o Ezio, só que no começo do jogo você não sabe que você é assassino. Então ele é mulherengo, come as menininhas, fica zoando com o irmão dele e tal. Aí coisas acontecem que você descobre que você é assassino e tal. Quando você mata alguém. É. Ai, uma morte. É nesse então, momento que você... Não, não é nesse momento. Então, aí, tá. Tipo, o Desmond traz a consciência dele pro Ezio pra ele ganhar as habilidades do Ezio, né? E aí poder, tipo, no mundo presente, assim, né? Poder usar essas habilidades. O Assassin's Creed 3, muito provavelmente... ninguém especificou nada ainda. Muito provavelmente vai ser o Desmond nos dias de hoje. Né? Que aí já com esse spoiler, de assassino. Então, eu não sei se. Não, não é spoiler, não. Não sei, cara. Se é. É um rumor. É uma teoria que eu tenho. É uma suposição. É, que o Assassin's Creed 3 provavelmente vai ser o Desmond nos dias de hoje, usando os poderes que ele ganhou do Altair e do Ezio, pra poder derrotar os Templários no dia de hoje. Né? Porque ele ajudou a derrotar os Templários. O Altair na época dele, o Ezio na época dele, e agora que ele pegou esses poderes nessa época de hoje. E a história do Assassin's Creed 2, até o último, depois que você derrota o último chefe, a história fica uma merda completa. Depois que você derrota o último chefe do Assassin's Creed 2. Antes, a história é legal até, tem muita coisa, eles explicam. E o legal é que eles pegam eventos que aconteceram de verdade. Então você, com o Ezio, como Ezio, você conhece o Leonardo da Vinci, você conhece o Machiavelli, você conhece várias pessoas que existiram de verdade e que meio que te dão missões, te ajudam. Então é bem legal, assim, a história. Eles fizeram a cidade de Veneza perfeito do jeito, sabe? Assim, eles foram fazer pesquisas e tal. Então... tudo isso eu expliquei para poder explicar o Brotherhood. O Assassin's Creed Brotherhood, ele continua a história do Ezio, mas ele não continua a história do Desmond. A história do Desmond é no Assassin's Creed 3. O Brotherhood é... porque o Ezio fez tanto sucesso, o Assassin's Creed 2 fez tanto sucesso, o personagem é tão legal, a história que eles fizeram lá da época de 1500 e tal, ficou tão legal que eles resolveram fazer tipo um jogo meio que paralelo pra continuar a história do Ezio e aí estão fazendo ganhar dinheiro. Tipo Modern Warfare 2, né? Tipo Modern Warfare 2. É, mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso. E aí eles vão continuar a história principal, o galho principal da franquia no 3. Né? Que aí, tipo, eu acho que eu vou querer, eu vou ter um hype legal pro 3 também, por causa da dinâmica de jogo que eu gostei. Mas a história em si, eu acho que o Brotherhood vai ser bem legal também. Beleza, então pra explicar isso, valeu Homem Mal por ter dado o toque aí pra explicar o Brotherhood. Agora, esse é o meu hype de história. Agora, o meu hype principal, assim, eu até assisti o vídeo, o trailer do Assassin's Creed Brotherhood na E3 com o Lula Molusco, a gente tava vendo junto. E cara, o começo do jogo, do jeito que eles fizeram lá, é impressionante. E é mais impressionante ainda se você jogou o 2. Porque no 2 tem uma vila que é a sua família que comanda. E você pode pôr dinheiro na vila para melhorar as lojas, melhorar a igreja, melhorar alguns pontos, para você ir ganhando mais dinheiro, né? Que como a vila é da sua família. E você vê isso na vila em si. Você vai, quando mais dinheiro você põe, mais, tipo, vai ficando colorido, sabe? Vai ficando com cara mais limpa a cidade. É muito legal, né? E no 3, no, quer dizer, no Brotherhood, a primeira cena, já o trailer que mostrou, vindo os templários, vindo e destruindo, arrasando a cidade, atacando, tipo, com um exército, assim. E você, tipo, tem que pegar uns canhões pra destruir umas torres de inimigo que eles mandam, sabe, tem várias, e tem um tio seu no Assassin's Creed 2, que te ajuda bastante e tal, no Brotherhood, já na primeira cena lá do trailer, não é spoiler que todo mundo pode ver lá no trailer, né, eles matam seu tio na sua frente, assim, e no jogo inteiro ele é seu mentor, então, tipo, teve uma progressão de personagem. Que banana esse assassino. Não, então, eu vi a cena do E3 com o setista, a abertura do jogo. Eu achei, o que eu fiquei impressionado. Tipo assim, todo Assassin's Creed, tem pelo menos o pouco que eu vi do 2, tem um começo meio lentão. Não tem um começo, digamos assim, de jogo de ação. O 2 tem muito lento. Então, um também, cara. Eu achei, sabe, desanimou um, cara. Mas não... fica mil vezes melhor no fim. Agora, o que eu achei legal do Brotherhood, eu achei muito bacana, é que a ação do começo tá, assim, lembrando os melhores jogos de ação mesmo. Tipo assim, lembrando o começo, às vezes, de um... Eu diria não igual, mas tá próximo, assim, ritmo de jogo de um God of War, assim. de um jogo, um Devil May Cry, um jogo de ação. Não é um jogo de ação desses, assim, de dar porrada e andar. Mas tá com um ritmo de jogo interessante. Você vê a abertura, você tem vontade, quer dizer, você joga a abertura na realidade, né? Você vê o cara tava jogando, tinha umas partes de gameplay. Você tem vontade de jogar. Por incrível que pareça, foi o Assassin's Creed que bateu no olho, me deu mais vontade de jogar. De longe, assim. O meu hype no do Assassin's Creed Brotherhood é se tiver co-op, né? Que Brotherhood já diz mais de... diz uma galera, né? Não, então, é esse... Então, eu concordo com o que o Lula falou. Ele é voltado mais pra... pra ação, né, pra você fazer mais ação do que ficar andando por aí fazendo... O Assassin's Creed 2 já era mais ação, porque o começo dele é bem lento mesmo. Ele situa a história, situa o Ezio e a família dele e tal, mas ele melhora mais pra frente, porque ele situa por um motivo que é pra você começar a se importar com esses personagens, né, o que é legal e tal. Mas o Brotherhood, a dinâmica que eu tô com hype alto, que eu quero muito ver como vai funcionar, é que, assim, você agora precisa fazer a sua própria guilda de assassinos. Então você pode recrutar assassinos e você pode especificar o que cada um faz. Então um é melhor no stealth, o outro é melhor na espada, o outro, sei lá. Então eles, cada um você especifica coisas diferentes. E você pode mandar eles pra fazer missões ou te ajudar de maneiras diferentes. Tipo, você pode mandar um dos seus assassinos distrair os guardas enquanto você entra num edifício, por exemplo. Ou você pode mandar eles lutarem pra você se infiltrar. Ou você luta pra eles se infiltrarem. Mas tipo, aí, co-op ou não? Então, eu não sei. Eles não especificaram isso. Eu acho que sim. Eu acho que vai ter co-op, sim. Mas então eu não posso afirmar. Vai ser animal se ter co-op. Mas mesmo não tendo co-op, eu acho que essa dinâmica... E assim, você pode subir o nível desses assassinos pra eles ficarem cada vez mais específicos nas coisas que você escolheu pra eles. Até uma coisa que eles falaram que eu achei legal, você recruta um assassino e luta com ele e aumenta o nível dele e tudo. Você investe tempo nele. Ele não é invencível. Se ele morrer no jogo, você perde ele, acabou. Entendeu? Você vai ter que recrutar e fazer com o outro tudo de novo. Então, isso já é como se fosse um RPG também. É ação, mas como se fosse um RPG. Ele é um NPC. Então não vai ter co-op. Então não vai ter co-op. Tá mais focado em NPC. Talvez um deles, não. Pô, Eu acredito em co-op para algumas missões específicas. Igual fizeram com Splinter Cell, com uma coisa assim. Ah, meu, então tinha que chamar Assassin's Creed 2 com idiotas daí ao seu lado. Mas você sabe se eles vão ser idiotas de aí ou se eles vão fazer um negócio legal? Aí é aí, cara. Então, veremos, né? Então, é uma coisa que tem que ver. Mas eu acho que mandar e distrair lá pra você fazer outro caminho, é cagada, cara. Mas é uma das opções que eles falaram. E outra coisa que eu vi um preview de um dos caras falando lá, que você vai poder pedir pra eles fazerem coisas que aconteceram de verdade naquela época. Então, tipo, ele falou que você vai conhecer várias pessoas que viveram de verdade naquela época, e você vai pedir pros seus assassinos fazer coisas que aconteceram com eles de verdade. Então eles estão pesquisando muito de história pra ver o que eles podem impactar e tal. Tipo a crônica, né? Tipo uma... Referências históricas. Né? Bacana, eu acho isso bacana. Eu tô com um hype muito alto, cara. Eu acho que vai ser muito legal. E eu recomendo todo mundo a jogar Assassin's Creed 2. Não joguem o 1 pra vocês não desencorajarem. Joguem o 2 pra vocês ficarem com hype no Assassin's Creed Brotherhood também. E aí, Hyde? Qual o seu hype, Hyde? Mr. Hyde, então, qual o seu hype? Eu tô esperando esse jogo há 16 anos. Nossa, é o mais sofrido de todos aqui. É uma espera, é uma peregrinação. Então, você irá chegar na Terra Prometida, então. Eu há acredito. 16 anos é o Hyper Hyde 3, pô. Não, é Sonic 3. Sonic 3, 94. Então, o Sonic 3 está sendo desenvolvido pela Jimps, né? Que é a empresa que fez os Sonics do Nintendo DS. E o Sonic 4? E Sonic 4, é que eu me confundi aqui. Sonic 4, Corta! A espera é tão grande. Quem fez eu me confundi. Já tá alucinando. Vai, pode ir. Então, ele vai ser pro Wii, pro 360, pro Play 3, pro iPhone. Ele vai ser lançado pela... em jogos tipo arcade, né? E vai ser lançado em episódios, não vai ser tudo de uma vez. E a promessa deles é voltar para as origens, só que com a tecnologia de agora, ser todo em Full HD, com gráficos novos, né? E ele vai seguir um caminho diferente que foi dos outros Sonics até agora, que eles mudavam tudo, né? Colocava aqueles amigos toscos dele, colocava humano, ficava aquela porcaria toda, que todo mundo viu que dá errado. Aí eles vão colocar só o Sonic e vai ser estilos antigos, né? Tipo, igual o... É... O que o Donkey Kong Sonic tá fazendo 2, agora. Sonic 2, vai. É, isso seria tipo Sonic 2. É uma sequência direta do Sonic 3, né? Tá, mas a gente, assim, a gente conversa direto sobre Sonic e tal, e assim, você acredita, você tá ciente do ciclo Sonic, né? Você sabe disso, né? Eu sou um believer. Você já comentou do... Então, a gente até se comentou sobre o ciclo Sonic aqui. Você acha que vai seguir o ciclo Sonic de novo, não, cara? Eu acho que não. Eu acho que não, porque... Meio que quebrou o ciclo já. Não, pra quebrar o ciclo, ele tem que chegar no final do ciclo e o jogo ser bom. Porque, isso não existe ainda. Ainda não quebrou. Ainda não aconteceu. Esperamos todos que quebre. Eu também tô ansiosão pra ele, mas ainda não quebrou o ciclo não, vamos ver. Sim. É aquilo que a gente já comentou também, né? Eu concordo com você que é legal voltar às origens, mas eu só fico preocupado com voltar às origens demais, assim, sabe? Fazer um Sonic 2 HD... Eu acho que isso, um Sonic 2 HD não seria o ideal, não, cara. Eu acredito. Sei lá, que não. Eu não sei, não. Eu só lembrei de uma coisinha aqui rapidinho. Você falou dos personagens do Sonic. Esses dias eu tava vendo sobre vozes de jogadores e tal. E o cara que faz a voz do Big na série Sonic Adventure é o mesmo cara que faz a voz do Duke Nukem, cara. Nossa. Tudo a ver. É, isso aí. Duke Nukem lá falando, né? Shake it, baby, shake it, o gato lá. Pode crer. O Tardado, total. Não, eu ia falar que por enquanto, ao invés de cega, tá. Merda. não concordo. O ciclo fala também, o primeiro estágio do ciclo é aquele estardalhaço, e esse não teve, né? Que ele se tá fazendo em cima do jogo. Não, o primeiro estágio é o hype. Então, não teve tanto, não tá tendo tanto hype assim nesse Sonic 4. Mas eu acho que o hype foi destruído, né? Pelas sequências ruins, né, que o jogo teve, cara. Acho que o hype foi destruído aos poucos, hype assim. Vai acabar, né? Eu não sei. Uma hora ele acaba. Estão prometendo bastante pra esse jogo, né? Que ele vai voltar, não vai seguir a merda toda, foi todo mundo demitido, é outra empresa. A Jinx fez jogos bons pro DS, os jogos do DS não são ruins, né? Eu acredito que vai ser legal sim. Eu não sei se vai ser comparável com um jogo lançado em mídia, né? Um jogo... Eu acho que pode ser até maior. Melhor. Então, pode ser, né? Tem jogos lá que são bons, tipo o Braid, por exemplo. O Braid poderia ser lançado em mídia. Eu compraria. Então, eu só acho assim. Eles não podem voltar demais nas origens e fazer um jogo 2D que era feito há 20 anos atrás. Isso é verdade. Assim, porque assim, eu comprei aqui na Xbox Live o Air to Gym HD com o maior hype. Nossa, é igual, né? Esse jogo era, tão bom. Puta, é jogo chato jogar hoje em dia. Chatíssimo jogar. Não tem claro, graça. Ele foi feito 20 anos atrás, que cara. É o mesmo jogo. Então não tem graça, assim. Não exatamente. É que o jogo é ruim. Ele não é ruim. Só que ele era legal há 20 anos atrás, não hoje. Então se eles forem fazer um jogo do Sonic igual o Sonic 2, não vai ficar bom. Eu espero que eles façam HD, bonitinho, 2D lá, mas com coisa nova. Exatamente. Vai ser um jogo diferente. Caiu na cilada da High Definition Horror. Não, cara, mas é exatamente... Exatamente por isso que eu tenho problemas contra a nostalgia. Tipo, todo mundo fala, ai, Super Nintendo e não sei o que. Cara, eu prefiro mil vezes mais tudo que eu jogo hoje do que tudo que eu joguei no Super Nintendo. Entendeu? E não que eu não gosto dos jogos antigos que eu joguei no Super Nintendo. Mas hoje tá tão melhor que eu acho que depende, viu? É a nostalgia, entendeu? Então depende de jogo pra jogo. Eu comprei o Monkey Island, eu não joguei Monkey Island na época dele. Eu me diverti muito com ele, é um jogo muito antigo. Eu acho que isso varia de jogo para jogo. Depende do jogo antigo e depende do jogo novo. Acho que isso aí é até uma outra discussão. No caso do Sonic, eu acho que se ele for um jogo diferente do que era... mudar um pouco, né? Não pode ser a mesma coisa mesmo. E com os gráficos novos já é uma diferença que vale a pena. Até pelo preço, que não vai ser um jogo tão caro. Assim, eu só acho que ele não vai alcançar um... Ele vai doer no bolso se for ruim. Não quer falar, ruim, mas custou 10 dólares. Tem isso, né? Tem esse consolo. Não, ó que engraçado. Você falou de hype. Eu vim buscar Sonic 4 aqui no Google, deu 450 mil resultados. Qualquer outro não jogo é aqui, ó. Ah, então, fui procurar Halo Reach, 4 milhões, 700... Realmente o hype tá baixo. Eu tô falando, quebrou o ciclo já, ó. Então. Já quebrou o ciclo. É, e eu acho que ele não vai alcançar um público grande, justamente porque ele tá limitado ao jogador que compra conteúdo pela internet, que eu não acho que é a maioria. É. Então, tipo assim, ele vai ser só de Xbox Live Arcade, PSN e WiiWare. Então eu não acredito, também não acredito que haja um grande investimento pra fazer ele. Sabe o que eu acho? Não, eu acho que ele vai ser um jogo bom que não vai ser muito popular. É isso que eu ia falar, já pessoal, o único jogo bom que eles conseguem fazer depois de tanto... O único não, né? Mas consegue fazer um jogo bom depois de tanto tempo e não vende nada, né? Puta que, pois é. Que azar. É. Não, mas eu acho que assim, pro que devem estar gastando nele, eu acho que se ele vender 300 mil, 500 mil, vai ser bacana. Entende? Se fosse um jogo de disco, distribuição, Diablo 4, eu acho que não. Aí já acho que não seria uma quantidade suficiente pelo nome da franquia, que já não é mais tão nome assim. Bom, então o meu hype para assim, para jogos aí que vão ter sequência é Metroid Other M. A primeira vez que eu vi o vídeo na E3 do ano passado, eu fiquei meio desconfiado. Assim, apesar de toda a qualidade da série, não ter tido nenhum jogo que foi ruim, né, na série Metroid, assim, nenhum jogo queima filme que eu me lembre na história da série. Sempre foram jogos muito bem avaliados pela crítica, não, mesmo não sendo uma franquia multi-mega vendedora, igual é Mario, por exemplo, igual é Smash Bros. Para Nintendo, mas que tem seus fãs. Porque pelo fato da Tecmo estar fazendo, não era mais a Retro Studios, que eu acho que acertou a mão na série Prime como ninguém, né? Uma das melhores transições de 2D para 3D era a Tecmo, que faz Ninja Gaiden. Então eles, mais a Nintendo, estavam produzindo esse novo Metroid. E depois do que eu vi na E3 desse ano, a jogabilidade, eu adorei. Eu achei que é um misto de retorno à origens com jogabilidade nova, contando uma história da Samus que a gente não conhece. Mostra como ela começou a trabalhar para a Galáctica. Como ela começou a trabalhar, não. Mostrando exatamente o que aconteceu após Super Metroid e Super Nintendo. Então o jogo ele começa com ela acordando da luta com o Mother Brain. Então me interessa muito a história do jogo. Como vai desenrolar, como que vai ser essa nova Samus, como eles trataram o personagem, porque eu acho que a gente vai ter uma abordagem que a gente não teve nos outros jogos da personagem. Eu acho uma personagem interessantíssima. É, eles até já falaram que vão mostrar mais esse lado humano, emocional da Samus, assim, o que me preocupa um pouco até, né? Assim, mas não sei, tem que esperar pra ver, não tem como então, falar a única coisa que me preocupa no momento é a história mesmo, tipo assim, como eles vão mostrar isso? Eu confio muito na supervisão da Nintendo, né? O que eu vi de gameplay, quando eu vi a Samus lutando na E3 do ano passado, eu achei um pouco estranho. Já o que eu vi esse ano me agradou demais. Os vídeos que eu vi, alguns reviews que eu li de gente que jogou, da IGN, da Kotaku, falaram que é espetacular o jogo, que tá muito bom mesmo. O gameplay é simples, é direto e é complexo ao mesmo tempo. Então mistura um pouco do que teve no Prime com o estilo clássico do Metroid de Super Nintendo, mas em 3D, tudo é poligonal, tudo é vetorial no jogo. O visual tá me agradando muito. Acho que a minha única preocupação, e isso é só gosto pessoal mesmo, não é nada falando do jogo em si. Eu gostei bastante do Prime, da série Prime, que é 3D, eu achei a jogabilidade muito legal e tal. E eu vi pouco disso, porque ele é primariamente 2D plataforma, né? Tem uns momentos pra você ver, ter uma perspectiva de primeira pessoa, resolver alguns puzzles e tal. Você chacoalha o controle, sei lá o que você faz, e você vira pra 3D, tipo Prime, pra você poder atirar, mirar, do jeitinho que o Prime é. Eu ia preferir se fosse o contrário. Tipo o Galaxy, que tem... Ele é primariamente plataforma 3D, mas tem algumas fases que tem um design foda de 2D plataforma, né? Só que o Prime, pelo que eu... Só que o Other M, pelo que eu vi, aí só jogando mesmo pra ver a quantidade. O secundário é a jogabilidade do Prime, a jogabilidade em primeira pessoa, né? Então isso só me preocupa um pouco, que eu não vou gostar tanto por esse motivo. Mas é gosto pessoal. Quem gosta da fase plataforma vai achar muito louco, entendeu? Então, na realidade, são poucos os momentos que você é obrigado a jogar em 2D. Em 90% do jogo você joga em 3D, você alterna de 2D para 3D ao seu gosto. Não, primeira pessoa. E funciona. De terceira para primeira pessoa ao seu gosto no jogo. E funciona, de qualquer uma das formas. Não é, é só bom, até. Em alguns lugares você é obrigado a usar a primeira pessoa para resolver puzzles. Em outros lugares, por exemplo, como a parte da Morph Ball, aí não tem jeito. Até na série Prime, a Morph Ball é em terceira pessoa. Aí você precisa usar. Às vezes você precisa tabelar em paredes. Isso não funciona mesmo em primeira pessoa. Nem na série Prime, que tem uma jogabilidade espetacular. Mas eu, pelo que eu li até agora, você pode alternar em qualquer momento, cara. E quem jogou não teve problema com nenhuma das duas jogabilidades. Isso que eu tô achando sensacional. É uma mecânica que sempre funcionou e sempre vai funcionar, né, cara? Não adianta inventar. Qual mecânica que você tá falando que funcionou? Da bola. Com certeza. Sempre funcionou e sempre vai funcionar assim. Então, mas cara, quem jogou falou que as duas jogabilidades funcionam ao teu gosto, assim, a hora que você quer, do jeito que você quer. Então ninguém é obrigado a jogar o tempo inteiro em terceira pessoa. Você pode jogar... Resumindo, tipo assim, o que eu li sobre a jogabilidade até agora, dizem que é extremamente... Tipo assim, nenhum jogo conseguiu oferecer as duas jogabilidades com maestria que eles estão oferecendo. Isso é o que diz quem jogou a demo da E3. É. A minha preocupação mesmo fica só com a abordagem da personagem, da Samus, como é que vai ser essa Samus diferente, essa Samus que abre a boca, que fala. Aí eles falaram que ela vai ser bem mais social e vai conversar, e vai ter desenvolvimento de história da personagem, vai ter um monte de coisa assim, e eu acho que esse foi foi nesse ponto que a Nintendo mais assessorou, eu acho. Eles deixaram um gameplay mais aberto, tipo, muda o que vocês acham que ia ficar mais legal e tal, mas a história da Samus eles têm que cuidar bastante, né? É, que é uma coisa que vai impactar em todos os jogos que, a partir de agora, que a gente jogar de Metroid, né? Porque aí vai ser uma história como se fosse uma história oficial, né? É, mais dela, mais esses detalhes e tal. Então eu acho que essa foi a assessoria maior, foi na história. Mas eu acho legal que eles vão pegar mais da história da Samus, porque a gente não tem muito disso, né? É, então, e eu sempre gosto de narrativa e você detalhar o personagem, jogos e tal. Então, pra mim, é um ponto positivo. Mas, claro, depende de como é feito, né? Não, eu acho que foi uma coragem imensa. Tipo assim, o Metroid, o Prime 3 foi um sucesso danado. Essa onda de jogar em primeira pessoa continua. Tinha uma jogabilidade fantástica, mas mesmo assim, os caras encararam fazer um outro jogo que você mescla as duas jogabilidades em primeira e terceira pessoa, e você não tem só uma mudança enorme da jogabilidade e da forma como você apresenta o gameplay para o jogador. Você tem uma mudança na forma como você aborda artisticamente o personagem, na narrativa. Então eu acho assim, Metroid Other M é uma aposta assim, que eu dou os parabéns para a Nintendo da forma como eles mexeram no jogo. De sair do 3, uma série praticamente super premiada, como foi a série Prime, e fazer a quantidade de inovações que eles estão apresentando nessa série, assim, de pegar o personagem, bom, vamos mudar, vamos mexer muito, cara. Isso eu concordo. Eles podiam muito bem simplesmente ter começado uma outra trilogia com a mesma jogabilidade, com uma história diferente e tal, que era garantido que ia fazer sucesso com quem gostou da primeira trilogia. Mas eles decidiram fazer um negócio inovador e tal. Isso eu também aplaudo a Nintendo. Inovação. Não, eu acho assim, tipo assim, ó, não puxando de cabeça aqui. Dos jogos, das franquias existentes no momento, eu acho a que está apresentando a maior inovação que vai ser lançada esse ano. Das franquias existentes no mercado. Não me lembro de franquia de cabeça que está fazendo tantas mudanças quanto o Metroid está fazendo. Não me lembro de franquia de cabeça. Não me lembro. Então, eu por espero isso que dê bastante certo. Não, eu espero que dê bastante certo, porque aí vai logo vai sair um Halo Other Master Chief. Ah, com certeza. É Halo Plus Shadow Complex. Vamos tentar misturar. Mas eu acredito no jogo, tenho hype. Sai agora em agosto, tá pertinho da gente, né? 31 de agosto. Tem acessado o site oficial do jogo quase toda semana, né? Tem dois vídeos lá bem bacanas, assim. Vocês muito bem trabalhadas. E é isso, cara. A inovação pra mim é isso. Não é só lançar série nova, não. É ter coragem de pegar uma série e modificar. Não acredito em grandes vendas comerciais, porque a série Metroid é uma série bem hardcore, mas eu acredito aí em vendas como 2, 3 milhões, alguma coisa assim. Vendas boas pra série Metroid, que é uma série que eu adoro. Até comprei uma camiseta esse mês, ainda não entregaram, que tem a evolução da série Metroid, que começa com o sprite da Samus em 8-bits e vai até a renderização dela no Metroid Prime 3. Todos os sprites e modelos 3D que fizeram nela, assim, chama Metroid Evolution. Então eu quero estar com a camiseta pra quando eu for jogar Metroid Other M pela primeira vez. Caramba, hein? Isso é nerdice e é o extremo. Legal, gostei. Animal. Mas é isso, a gente falou aí dos nossos hypes, mas aí a gente falando de sequência, né, de inovação, que eu acabei de falar como foi com o Metroid, e a gente está falando das nossas sequências, vamos à pergunta advogado do diabo do cast. Sequências, o que tem de bom e o que, que tem de ruim nelas? Vamos começar pela ordem que girou aqui essa rodinha. Homem mal, o que é bom na sequência, o que é ruim na sequência? Olha, cara, eu acho que a pior coisa é... Por exemplo, igual tem um outro jogo que acabei não citando, que é o Mafia 2. Que o Mafia anterior é o melhor jogo que eu joguei até hoje. Nossa, declaração forte. É o melhor. Com certeza, cara. E você jogou no PC, certo? Eu joguei no PC. Ah, porque eu joguei no Xbox e foi uma bosta. O port que fizeram pro Play 2 e Xbox é realmente terrível. É, exatamente. E assim, depois de muito tempo agora, eles estão saindo o Mafia 2, entende? Aí qual que é? O que eu acho que é ruim, cara? Beleza, não vai ser continuação do Mafia. Eu acho que já é um ponto que eles já poderiam não ter aproveitado a franquia, ter deixado ela quietinha lá com os dias de glória, cara. Agora, que eu imagino? Vamos supor que esse Mafia seja ruim, cara, por algum motivo. Aí, maravilha, eles querem fazer o Mafia 3, voltar às raízes e tal. Poxa, aí não dá, cara, aí já tá queimado. Então, eu acho, cara, que continuação tem o problema de sujar a imagem do que já veio antes. Então, é aí que tá. Eu acho que o que pega é exatamente isso, cara, de você... não poder sustentar o hype do jogo anterior. Eu acho que é o mais perigoso. E você, Mr. Bubbles, o que, que você acha? O que, que é o bom, o que, que é o ruim? Você concorda com o homem mal? Ah, eu acho que o pior mesmo é quando não é planejado, né? Quando ela é feita às pressas, principalmente. Quando lança um jogo que teve muito sucesso, assim, que não esperava, e eles encomendam uma sequência na hora, assim, do ano que vem, por exemplo. Porque eu acho que a sequência não é ruim. O Encore é feita desesperada para ganhar dinheiro, né? Que tem vários exemplos aí, mas... E quando ela não é planejada, né? Mas... Porque o Assassin's Creed é assim. Ele foi lançado em novembro do ano passado. O Brotherhood vai ser lançado em novembro desse ano. Então, assim, se for uma sequência ruim, vai ser um exemplo disso. Mas eu, pelo que eu vi... Mas nem todos é assim. Nem todos é... Então, nem todos acontece isso. Pega o Modern Warfare mesmo. O 2 é um jogo bom, tão bom quanto o primeiro, eu acho, né? E ele foi feito, a sequência dele, só pra aproveitar o sucesso do primeiro. Até porque ele sai da sequência de lançamento do Call of Duty, né? Não veio o 5 direto, veio ele depois, então... Não é todos os exemplos que eu acho ruim. Acho que é muito relativo, sim. Você concorda, Cetista? O que você acha, Dom? Não, claro que assim... O que você acha ruim de sequência e o que você acha bom de sequência? Uma coisa que a gente sempre fala é que não existem jogos ruins, existem desenvolvedores ruins, né? Então, assim, se uma sequência é ruim ou boa, cara, a Ubisoft que fez o Assassin's Creed, eles fizeram o Assassin's Creed, então, que aí a minha coisa ruim de sequência é o foco em sequência... Pelo sucesso comercial que as sequências geralmente têm, é muito mais fácil você fazer o 2 ou 3 ou jogos paralelos de uma franquia que já se provou do que você inventar coisas novas e fazer coisas novas. Por isso que eu aplaudo a EA por ter feito Brutal Legend, por ter feito o Mirror's Edge, por exemplo, que são franquias novas. E o Dead Spaces, né? E o Dead Space, é verdade. São franquias novas. Não fizeram muito sucesso comercial? Não. Nenhuma delas. Nenhuma dessas três. Venderam bem, elas se pagaram. Até a Mirror's Edge conseguiu se pagar. Que foi o que vendeu menos dessas três aí, né? O Dead Space e o Brutal Legend, eles até conseguiram alavancar mais. Mas, pelo menos, eles não se contentaram em ficar... agora também... acho que o I Am Alive não é a EA. Mas... eles não se contentaram em ficar refazendo o jogo, entendeu? A EA Sports é mestre em ficar refazendo o jogo. Porque eles têm Madden, tem NFL, tipo, todo ano lança a mesma coisa com algumas mudancinhas. Então, tipo, e não tem muita inovação. Agora, é legal que eles focam em IPs novos. Então, pra mim, o ruim de sequência não é nem as sequências em si. São os... o foco em sequências, de você, das empresas sentirem que só fazem sequências... por causa do sucesso comercial mais garantido e não focar em IPs novas. Então, para mim, essa é a pior parte. A melhor parte de sequências, o melhor exemplo é o Assassin's Creed 2, que a empresa a Ubisoft fez o Assassin's Creed 1, e eles podiam muito bem, tipo, ter largado a franquia depois que viu que não ia virar um sucesso, ou, tipo, nem se preocupar mais com ela, mas não, eles pegaram e falaram, vamos ver tudo que deu, que o pessoal reclamou, tudo que a gente achou ruim, vamos melhorar, vamos fazer um jogo melhor. E o 2 fizeram e fez puta de um sucesso muito melhor. E agora eles estão com dois jogos engatilhados da mesma franquia, que vai dar muito mais dinheiro pra eles, DLC. Então, no fim, a desenvolvedora conseguiu transformar a sequência numa coisa boa. Então, não existem jogos ou sequências ruins. São os desenvolvedores que não tratam bem as suas franquias e os seus jogos. Então, tem exemplos sempre dos dois lados, né? Mas pra mim esses são os principais pontos. Outra coisa que eu acho bosta também, cara, é, sabe, não fazer o jogo não pensando na continuação, mas às vezes, igual eu vejo Dead Space mesmo. Dead Space, a continuação pode ser até boa, mas o cara lá, ele não é soldado, é nada, é engenheiro lá, que se viu enrolado ali com um monte de alien, passou um aperto ali. Meu, o que ele vai fazer na sequência? Aqui tá, né? O que eles vão inventar pra ele fazer na sequência? O cara, você aprendeu a matar, vai você agora. Agora é só você. Não vamos mandar pro soldado treinado. Né? Não vamos levar um soldado treinado por anos em equipamentos, em armas mortais. Não, vai você mesmo, cara. Usa lá seu negócio de cortar ferro lá. Pode crer. Deu tão certo, né, no outro, né? Então, mas não é, tipo assim, aí eu vou falar o que é bom, o que é ruim. Igual, por exemplo, eu acho que é relativo você falar assim, beleza, franquia nova é sempre melhor. Nem sempre eu acho que franquia nova é melhor. Porque existem muitas franquias novas, mas com ideias velhas. Então, é o que eu tinha falado até do Metroid em cima. É uma franquia velha, mas com várias ideias novas. Os caras não têm medo de arriscar. Então, igual Bayonetta, por exemplo. Igual Bayonetta, entende? Tá, tem muita coisa nova que não foi feita em outros jogos ainda. Agora você pega o Dead Space, eu acho um ótimo jogo, cara. Só que o Dead Space, ele é uma ideia velha, cara. Tipo assim, é um mecanismo que Gears of War fez e outros jogos aí, Red Faction Guerrilla, utilizou no mercado. Colocaram no jogo de terror, colocaram uma história, não pensaram num terceiro, como o Homem Mal falou. Entende? Não pensaram a longo prazo, ó, vamos lançar, mas às vezes, tipo assim. Existe uma diferença entre você lançar uma franquia nova, inovadora, e você lançar uma franquia nova com mecanismos velhos para ver o que acontece. Então, tipo assim, eu acho Dead Space um bom jogo, acho Mirror's Edge um bom jogo, mas eu acho que são dois exemplos de franquias que foram lançadas, são franquias novas, boas ideias, mas com mecanismos velhos, onde os caras não trabalharam muito gameplay, esse tipo de coisa. Tiveram algumas ideias legais, como o esquema do Systems, que é o slowdown, que a gente usa em vários jogos, o esquema de desmembramento, mas que não é uma coisa assim que você fala, putz, cara, isso daqui os caras realmente renovaram, criaram uma coisa nova. Por isso que também não planejaram. Acho que tacaram, vamos ver. Se der, a gente faz. Deu, muita gente gostou de Dead Space, vamos fazer o 2. Mas é aquilo que o Memão falou, o campo fica meio despreparado. Não é uma coisa que os caras botaram, falaram assim, isso aqui tá planejado pra vingar. Diferente, eu acho que o Assassin's Creed 1... Quando eles lançaram, mesmo o jogo não tendo ido bem, eles já tinham em mente, sim, o 2. Eles já tinham planejado o negócio, sabe? Então, tipo assim, é uma franquia nova que eles entraram com inovação, eles acreditaram na franquia. Tem uma diferença, quando você acha que acredita, quando você pega ideias velhas, coloca num IP novo e põe no mercado. Então é muito relativo. Mas assim, eu acho que... E dando um exemplo de novo de Mirror's Edge, eu acho que a grande inovação que o Mirror's Edge trouxe, e é o que eles focaram mesmo, né, assim, de inovação, porque é um FPS, basicamente, mas a inovação que eles trouxeram e que eles falaram que eles trouxeram nas entrevistas e tal, foi de você sentir que você tá correndo em um lugar e você ficar olhando para onde que você... que você pode pular e fazer as acrobacias, fazer o parkour lá para você chegar nos lugares e tal. Então, eles pesquisaram a fundo o parkour, eles tentaram fazer um jeito, por isso que é a primeira pessoa, quando você tá correndo, é como se você sentisse a respiração da mulher correndo, aquela coisa. E isso, essa ideia com certeza vai ter alguma repercussão em jogos futuros que vão usar partes dessa mecânica nova que eles fizeram. Não deu tão certo no Mirror's Edge, não vendeu bastante, o jogo não é, tipo, ele não é tão legal, essa mecânica sozinha não segura o jogo inteiro e tal, mas o bom é que eles fizeram toda essa pesquisa e foram atrás de tudo isso pra tentar fazer alguma coisa nova, entendeu? O importante é isso. Eu também não acho que automaticamente uma franquia nova é melhor do que uma sequência. Tem várias franquias novas que são piores que muitas sequências, entendeu? Só que o bom é eles decidirem fazer coisas novas, inovarem, entendeu? Tipo, tentar coisas novas. E assim, o Other M lá, do negócio do primeira pessoa e do plataforma, eu acho que a ideia nova é você poder fazer essa transição, a história mais focada na Samus, com mais detalhe e tal. São coisas velhas que eles fizeram de maneiras novas, não que eles criaram mecânicas novas. Mas eles estão fazendo dentro da franquia de uma maneira nova, estão mudando. O que é bom, é ótimo que eles façam isso. Eu acho que todo jogo devia tentar inovar dessa maneira. Tipo, pensar... que nem outra franquia nova que também tentou inovar bastante foi o Brutal Legend, né? Que tem um mundo aberto gigante e as batalhas você joga como RTS, né? E você tem que comandar suas tropas e tal. Meu, é um jogo de ação, beat'em up, com mundo aberto tipo GTA, que você joga RTS. É uma confusão de coisa, mas que o Brutal Legend deu certo. Foi uma coisa que teve uma transição legal, entendeu? Não vendeu bastante, não foi um jogo que foi aclamado pela crítica e tal. Só que, meu, eu joguei ele até o fim, eu me diverti bastante com todas as mecânicas dele. Então, assim, não é porque o pessoal não compra bastante, ele não é tão aclamado e tal, que a tentativa de fazer coisas novas é jogada no lixo, entendeu? Não, é isso. Isso foi válida a tentativa, pelo menos o jogo se pagou, e aí criou essas mecânicas novas e essas ideias novas que outros desenvolvedores mais pra frente vão poder usar nos seus próprios jogos, entendeu? E claro que isso não tá focado só em franquias novas. Tipo, que nem o Metroid que você falou, Lula. As sequências também podem usar mecânicas novas pra se renovar. O que é tão válido quanto uma franquia nova, claro, né? Não, eu só acho que o que estragou o Mirror's Edge foi efetivamente, o maior erro foi eles terem feito em primeira pessoa. Porque, por exemplo, eu sou um jogador clássico de Tomb Raider. Eu sinto muito mais frio no parkour que eu fiz há 10 anos atrás jogando Tomb Raider do que no Mirror's Edge. Cansei de fazer parkour com a Lara. Cansei de fazer escalação com a Lara. Eu acho um mecanismo muito mais eficiente. Eu acho que os caras erraram colocando em primeira pessoa, porque eu não sei. Eles pensaram assim, é o momento FPS, vamos colocar em primeira pessoa. Eu não consegui ver, a passagem de sensação não foi boa. Eu acho que faltou coragem nesse ponto. Faltou coragem nesse ponto. Eu acho fazer que eles não... em terceira pessoa. Eu acho que eles não pensaram em fazer o parkour em primeira pessoa porque o jogo era um FPS. Eu acho que eles fizeram em primeira pessoa porque eles queriam que você se sentisse fazendo parkour. Entendeu? E em terceira pessoa, a integração, a interação que você tem com o personagem não é tão grande quanto se você estivesse olhando pelos olhos do personagem. E olha, tem até entrevista sobre isso. Eu fazendo parkour no Tomb Raider e fazendo parkour no Mirror's Edge, sou sorry pro Mirror's Edge. Não, ok. Eles não conseguiram bater uma sensação de 10 anos atrás, cara. Eu não tô falando que deu certo. O que eu tô falando é que eles tiveram uma ideia... Vamos tentar fazer as pessoas sentirem fazendo parkour. Aí eles pegaram, tipo, quando você corre, você sente ela dando respiração, entendeu? Quando você põe pra cima, é uma coisa que até o novo jogo da Bethesda, do Brink, lá vai tentar fazer com aquele smart lá. Tipo, quando você vê uma parede, um cano, você pode ir por cima do cano ou por baixo, é uma coisa que você pode fazer, subir de maneiras diferentes. Então eles tentaram fazer essa dinâmica. E eu só não acho, eu acho que o que você tá falando é que eles foram preguiçosos de fazer em primeira pessoa, porque era um FPS, então Unreal Engine. A única vez que eu vi isso prestar foi no Condemned Criminal Origins. Depois disso, cara, não vi mais nenhum game assim em primeira pessoa te dá a sensação de você ser a pessoa, cara. É que também quando você passa um cagaço tão grande, cara, que... Na realidade, o que acontece é mais pelo cagaço em si, pelo suspense, do que pelo mecanismo em si de fazer. Meu maior ponto Mr. Bubbles, quem não tá aqui, o que você acha? Peraí, rapidinho. Última coisa. O meu maior ponto é, as tentativas são válidas. E é melhor eles tentarem fazer coisa nova do que continuar fazendo as coisas antigas porque funcionam. Então, pra mim, esse é o meu ponto. E você, Mr. Bubbles, o que você acha? É interessante sempre ter coisa nova, só que não necessariamente isso vem de uma franquia nova, né? Como você já falou, tem franquias, novas que só fazem a mesma fórmula de sempre. Não que isso seja ruim também, que nem Dead Space eu joguei, eu gostei muito. E é um gênero que já tá aí aclamado. E, por exemplo, o Mario Galaxy vai, por exemplo, é uma sequência de um jogo, só que trouxe uma dinâmica toda nova para um jogo de plataforma. Né? Então, não, uma coisa não significa a outra. Assim, não acho que é porque o jogo é novo que ele vai revolucionar. É, também acho que não. É isso. Raid que não falou. Então, o que eu acho bom nas sequências é que elas te trazem de volta o mundo daquele jogo que você gostou, né? Se não existisse sequência, não ia ter Sonic 2, por exemplo, não ia ter Donkey Kong 2, que foi melhor que o primeiro, eu acho. O Mario Bros 3 foi melhor que o primeiro. O 2 pode pular, né? Que o 2 foi legal. E é isso, né? Você poder jogar mais uma vez aqueles jogos que você gosta tanto. E a parte ruim é que muitas vezes acaba ficando sem inovação o jogo. E não sempre, né? Nem sempre. Tem vários jogos que são bons, mas em alguns deles a inovação não vem. Sonic, sei lá. Mas eu acho que também tudo tem um prazo de validade. Não sei, tem até um prazo que você pode levar e você tem que saber usar isso. Não sei, acho que aí tá o talento de você saber fazer uma boa sequência ou não. Porque, por exemplo, tem coisas igual a gente tava falando, mesmo caso do Metroid. Eles podiam continuar na série Prime, mas não, fizeram 3 jogos. Acabou, fecharam. Então, um mecanismo sensacional, funcionou bem, mas eles não chegaram a esgotar ele. Então já partiram para outro. Eu acho isso válido, tipo assim. Isso aí, não, você partir sem você efetivamente ter esgotado aquilo. Então a diferença acho que tá aí. Acho que você quer saber sobre sequências, como fazer sequências boas sem esgotar tal? Pergunte pra Nintendo. Exatamente. É verdade. Ponto final. Não, a gente não vamos fazer 20 iguais. Então, só para fechar, uma coisa que eu acho bom é quando a trilogia já morre lá no primeiro jogo, cara. Já é uma bosta no primeiro, os caras já desistem dali, igual o nosso grande amigo Tio Hillman, que era a trilogia confirmada. E ninguém gostou do primeiro, né? Não, é uma porcaria, cara. Esse dia eu tava jogando, eu peguei uma espada. A espada flamejante do final do mundo. Nossa, porra, que é isso? Bizarro. Cara, no próximo encontro que a gente fizer de com a galera da hora, eu vou comprar uma cópia pirata de Tio Hillman pra gente botar fogo. Você não tem coragem de botar fogo na original? Não, ele tem, só tem que comprar, né? Ele não quer queimar dinheiro, né? Tem a caixinha, tem o papel. Mas aí fica o lado bom. Por exemplo, um jogo muito ruim, você sabe que não tem perigo nenhum do pessoal sugar com sequência. A gente se livra do... Pelo lado, um jogo que começa mal, primeiro, não tem perigo de você se frustrar com sequências lá na frente. Porque toda dor você experimenta de uma vez só. Ah, sei lá, cara. Eu vou arranjar um exemplo de um jogo ruim que teve sequência. Assassin's Creed, verdade. Assassin's Creed. Verdade, isso é verdade. Eu não acho que também é o seguinte, eu não gostei de Assassin's Creed 1, mas comparar com o Tio Hill é maldade demais. Aí você zoou mesmo. Olha, eu acho que assim, a gente nunca vai chegar no consenso do melhor jogo, mas eu acho que do pior a gente já chegou, mano. Qual? O Tio Hill, mano. Sim, Tio Hill, com certeza. Mas é isso aí, galera. Dividam com vocês aí as opiniões. O que vocês acham de bom na sequência? O que vocês acham de ruins? Qual a discussão? Quais os hypes de vocês aí para continuações e sequências esse ano? E foi esse foi o nosso episódio de número 22. Espero que todos que tenham ouvido tenham gostado. E estamos aí. Até o próximo.